7, vou em direto Comete para a chegada do Red 1. Esse é para o nível 050. Beleza, tá para dar estabelecido a 10 milhas, altitude oeste de Coral. Olha o ação, vou estar 3. Transponder não tem indicações do modo alfa no encargo. Juliette, aguarde subida para o nível 025, mantenha 1 no 1010, tráfego posição de 10 horas, como convergente, meia dúzia de milhas, livrando 4010, descida para 2010, com a 2318. Yeah, I'm going to put down for

Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica,

080, demente ao contador de Salvador, para que eu vá fazer o favor, caralho, é 1-2. Salvador, boa tarde, eu tirei a 635, contato radar na decolagem, sigo ao nível 380, saída Campo 1, direção 1. 380, Campo 1, ótimo, eu tirei a 635. Era 59 no 2 controle. Curva à direita, proa 080, mantenha essa proa por 22, 3 dias após o André da Rádio. Papão, meu Zulu, Delta Lima, serviço radar encerrado a 60 milhas, a Nordeste de Salvador, também Recife, para o serviço de informação de Goiás, 125, decimal 45. Ao CR 126, decimal 85. Rotério 5956, 20.05, metrô no 007. Papá Romeu Zulu, Delta Lima, controle. Rotério 5962, sua velocidade grande, pegar em cruzeiro. Sua velocidade grande, indicada. Rotério 5914, não tenha máxima de 1709, indicada. O nível 190, a suspensão, separação de 202. Bora, valeu. Curva direita, proa 235, limite radial 280 de Salvador, reduza para 1809, deixa para 336. Tráfego 10 milhas, tráfego 10 horas, 10 milhas, mesmo mesmo, andando nível 145, vida para 210, com o Super Tucano da Petróleo. 2, está sendo ultrapassado pela direita. É 2320, passando agora nível 1 no 45. Claro, curso localizador, curve à esquerda, proa 120. Reporte estabilizado, vista para 2010. Passa aí Salvador, muito boa tarde, é o voo 09. Salvador, boa tarde, Azul 4065, decolou, São voo no centro São Monte, está passando agora 900 pés, em atenção para 380. Azul 4065, contato com a Terra do Mar, São voo no 320. São voo no 320, 4065. controle, São Gonzalo. Uma boa tarde, o Xalé 6321, no cruzando 1700 pés, a possibilidade de voar Elefra. Xalé 321, agora. Aguardando, 1321. Ok, fiquei frio, estou na Rio Analyze, tem que ser level 2, sabe que eu. Boa tarde, Gol